3858, confirma a autonomia alternativa. 4 horas, 1 pessoa. 2130 a bordo, altímetro 10 no 3, táxi via Juliette Alfa, no ponto espera torre 1 noite, seu 6, bom voo. Juliette Alfa, 286, boa noite. Confirma, o chinão 6310, solicitou pushback. 6201, no chinão, na posição de número 10, pronto para pushback e acionamento. Autorizado, chama para o táxi 6201. Salvador, o voo 1889, boa noite. 889. Paciente, informação ativa, solicito 360 para o Galeão. Paciente, saída prevista da Euleda Bidev, aguarde cópia. Fiquei prevista a saída da Euleda? Afirmo. Obrigado. Olimpo 01, no toque arremete 44, curva à esquerda, 1000 pés, perna do vento, reporte para gira base, pista no zero. Olimpo 01. Esquerda, 1000 pés, perna do vento, reportará para a base, 01. Aqui é o Guardião 07, autorizado a decolagem da presente, com proa do farol de Itapuã, vento 110 graus, 12 nós. Evitando sobrevoo de aeronaves no pátio 3, Guardião 07. Do solo, Guardião comprou do farol de Itapuã. Guardião 07, decola os 45, contato com o controle 119.8, Guardião 07. S07. Azul 4071, chama Recife, em 125.1. 25, decimal 1, azul 4071. Dá uma boa noite. Boa. Controle, boa noite, o Guardião 07. Guardião 07, boa noite, prossegue litoral 510, reporte final para Undina. Gente, a Marina final. Boa noite, a 3 da pronto. 3858, boa noite, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Tira a base, Olimpo 01. Olimpo 01, autorizado base pela esquerda, informa a pista livre, aeronave Airbus ingressando para decolagem sem parada. O vento é de 120 com 12. Olimpo 01. 01. Olimpo 01, Olimpo 01, arremete no ar. Ok, gente, arremetida no ar, Olimpo 01, venta de 120 com 14. 01. Tá 3858, decola os 48, controle 19, decimal 8. 198, obrigado, boa noite. Olá. Sou de Salvador, boa noite, alta 3858, decolado. Decimal 8, aciona 5055, coteja. E autorizado 360 para o Galeão. Upper November 857 seguro, Upper Zulu no meia. Decolar um Cedar da Elf, com Leda e Bidev. 198 controle, 055 é o transporte. O transporte. Botejamento correto, chama para pushback e sonamento. Tratará. Arremetido Olimpo 01. Ok, gente, após a arremetida, curva à esquerda, ingresso pena do vento, reporte para girar a base. Ok, ingresso na do vento, reporte para a base 01. 2 horas e 40 segundos, alternando convite. Uma centena a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette, alfa no ponto de espera, torre 18, sinal 6, bom voo. Juliette Alfa, Ponte Espera, Torre 186, obrigado, boa noite. Sobe restrito ao nível 350. A respeito 350, 6201, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus, 10 nós. Alinha e decola da 10, Oxané, 6201. Para a base, Olimpos 01. Aguarde mais 30 segundinhos para girar a base, Olimpos 01. Estou com tráfego Airbus da Oxané para decolagem, informa ali, pista livre. Afirmativo, 01, aguardado. Olimpo 01, autorizado base pela esquerda, favorito pista livre, aeronave Airbus para início de decolagem. Aguardando pista livre, Olimpo 01. Olimpo 01, pista livre, autorizado, toque e remetida. Pista 0, vento 120 0 graus, 10 nós. Olimpo 01. 01, pista remetida. Xener 6201, decola 54, controle 19, decimal 8, bom voo. 198, vai chamar o controle de Salvador, muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, até mais. 6201, decolou. Xener 6201, contato radar, sou 360, Dael. 360, Nadael. 6201. Pode voar da El ou Leda, tá presente? Xener 6201, após 2000 pés, está autorizado direto Leda. Direto Leda, obrigado. Padrão 07, mantenha-se 500 pés, litoral, reporte no farol de Itapuã. 312, we are ready for that. Roger, inform persons on board, endurance and alternate. 113, 3 hours and a half to Petrolina. Confirm alternative. Petrolina, Sierra Bravo, Papa Lima. Roger, 113 on board, QNH 1013, taxi via India Alpha, holding short, call tower 118.6, have a good flight. Clear engine alpha, hold short 118.6, thank you very much. 3101. Autorizado para ataque. Autorizado para ataque. 5126853258, boa noite. Igual 604. 604, prossiga. Informação e uniforme, autorização Fortaleza 37. Gente, saída prevista, Momo transição frote, aguarde. Não temos todos os dados do seu plano, vamos verificar com tempo que existe. Momo frote, aguardando. Valor, boa noite, 6313, ou será? Xener 6313, aciona identificação, via bom, fica para 4 mil pés, ajuste na 013. Via bom, 4 mil, na 013, libera a velocidade. Livre. Limpo 01, tocou, remeteu ao 56, curva esquerda, reporte através norte da torre de controle. Reporte através norte para a coordenação após a final. Pouso final, ok. Zero, clear to take off, the wind is 120 degrees with 12 knots, QNH 1013. Attention for the aircraft on the downwind leg, runway 10, and maintaining now 1,000 feet. Roger, we are clear for takeoff, runway 10, and we are looking for aircraft, Ocean Air 6310. Zero ouro, pronto pra base? Cassino. Autorizado base, reporte final 1-0. Reportando a final 1-0, Olimpo 01. Cana Campina, 3:40 da manhã. No 889, 135 a bordo, altímetro 1013, táxi via Juliette Alfa, no ponto de espera torre 1-1-8-1-6, bom voo. E aí, Juliette Alfa, você, obrigado, bom trabalho. 604, na escuta. Pronto, Cota, no 604. É o Guardião 06-07. Guardião 07, mantenha sobre o farol do Tapuã por um instante. Levada. NS 6310, airborne at 59, call now departure control 119.80. Have a nice flight and a good night, sir. 1980, Finnair 6310, bye-bye. De base para final, Olimpo 01, no baixar de trabalho. Olimpo 01, no livre, pouso na 10, o vento é 120 graus, uma dúzia de nós. QNH 10, 13. Livre, pouso, 01. 1500. Chennai 6310, radar contacts on departure, climb and maintain flight level 350, book departure. Book a departure, clear 350, and may I ask you to fly direct to Alpha Juliet uniform or book or whatever? Stand departure, stand by coordination, Chennai 6310. We are standing by 6310. Chennai 6201, chame Recife 251, alterno 3325. Alterna 1-3-3-2-5-63, desculpa, 6201, boa noite. Solo Gol 604. Prossiga no 604. Estimativa, a informação da empresa agora é de que o plano deve estar com o prefixo de aeronave, Papá Romeu, Golf, Golf, Golf. Seria Golf, Golf, Vitor? É, Golf, Golf, Golf, a nossa aeronave. 01 no solo ao 01. Tá. Vai livrar a direita, prosseguir na Alfa, chame na Taxiway Delta para cruzamento da pista em uso. Alfa, direita, só a data para cruzamento da Alfa. Espera pronto com 89 da 10. 889, ali mantenha 10. No 889, está livre de decolagem da 10, o vento é de 120 graus, 9 nós. Ok, livre de decolagem, 018. 13, apresente o 8. Obrigado. Boa noite, seu solo 02, frequência livre, guardião pelo chefe. 1104, prossiga. Tio, tá sendo feita a alteração junto à empresa aí do prefixo da aeronave. Agora é o Golfo, eu já devo estar recebendo daqui a pouquinho. Ok, ciente, a gente vai procurar aqui ficar atento e verificar lá com o Recife quando eles receberem, ok? Ok, obrigado, tô na escuta, autorização, quando tiver. Contra de 98. 98, bom trabalho. Controle, boa noite, chegou no 91889. Gol 1889, contato radar, Sol 360 da EL. 360 da EL, 889. Feita cruzamento do campo e até o pátio militar, vamos estacionar a frequência dele. Cruzado, cruzamento, pátio militar, frequência dele, obrigado pela coordenação, bom dia. O 3152, é, boa noite, aguarde 330, Marcelo. 1-0, contact Recife Centro, 125, decimal 45, backup 126, decimal 85. 2545-2685-6310. Macmillan? Ajuste na 0 no 3, o GNR 6313. Muito obrigado, 2000. 0, 1 no 3, para. Um 2 na escuta, para conta. Tá 3152, autorizado para Maceió, nível de voo 330 pela Upper Whisky 58. Decola da 10 com curva direita, subida, perdão, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é 5062 e controle em 198, cotejo. Dois corretos, amparou, puxa, acionamento. A 6313, livre LS, reposta prisada. Portará está prisada, 6313. Azul 4209, acendo identificação via BOMF, desce para 4000 pés, ajuste na 013. O ILS, o 6313 visual. Canal 6313, contato de aproximação, torre 1186. 86, obrigado, até a volta. Torre Salvador, boa noite, 6313, oceanero 12 do externo. Cheque 13 de pouso, 6313, vento 120 graus, 8 nós, pista 10. Livre pouso na 10, 6313. Boa noite, Web 6748, informação Uniform. Web 6748, acendo identificação via Mari, desse parâmetro de voo 050. 050 na Mari, 6748.